tenho um poodle, eu tenho um labrador, eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor, eu tenho um yorkshire, eu tenho um basset, eu tenho um sheepdog que parece com você. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro. Sem coleira eu passeio com você. Meu coração bate mais forte, pode crer. Te amo tanto que não vai faltar ração. Marquei na minha agenda o dia da vacinação. Hoje é domingo, nós vamos passear. Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá. Com sorte aquela gata vai aparecer. Aquele lambe-lambe, um love-love com você. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Au, au, au, meu cachorro é tão legal. Pegou?